jamais se viu, ninguém ouviu de um Deus igual a ti. Tão glorioso e lindo tu és. Tu és tão lindo, te adoro. Lindo, te amo. Lindo, minha alma canta a ti. Todo poderoso, tua glória céus, tuas grandes obras todos podem ver. Beleza e majestade que me fazem cantar. Maravilhoso e lindo tu és. Tu és tão lindo, te adoro. Estou